Tiradentes, Sacolão WR. Frutas, verduras, legumes, hortaliças, tudo fresquinho, direto do produtor para sua mesa. É alimento saudável, de qualidade, em quantidade para sua livre escolha no Sacolão WR. Você aproveita e faz sua feira completa gastando pouco dinheiro. Sacolão WR, mais saúde e qualidade para sua mesa. Aberto todos os dias, inclusive feriados. Ah, agora também com distribuição de bebidas através da WR Bebidas. Vendas de todos os tipos de bebidas de diversas marcas. Sacolão WR e WR Bebidas. Avenida Tiradentes, em frente à Rádio Alvorada. Oi, gente, tudo bem? Salve, salve, dia 21. Estamos chegando, agosto, ano 2018. Estamos entrando no ar para todo o Brasil. Brasil! Através do nosso aplicativo, identificando ZYV522, Rádio Alvorada FM, do Grupo Roriz de Comunicação. Meu nome é Marcelo, trabalham comigo verdadeiros companheiros, homens e mulheres que me ajudam a fazer o nosso programa e que diariamente se entregam para me ajudar. Vou apresentá-los agora, eles são os anjinhos da Alvorada. Vem pra cá, anjinhos, vem. Olha só que coisinhas lindas. As asinhas, asinhas. Os anjinhos estão prontos, eles me ajudam a fazer o meu programa e ajudam a todos os outros também, né, minha gente? Aqui na Rádio Alvorada FM, eles ficam juntos e nós somos uma grande família. Oh, meus amores, meus amores. Vamos lá, vamos começar o programa apresentando ela, que veio das passarelas. Das passarelas para o nosso programa. Ela vem aí, minha gente. Desfilava nos principais eventos e agora foi contratada pelo Grupo Roriz. A vida dessa moça mudou, não é mais a mesma. Ela está diferente. Já comprou um novo celular, já reformou a casa da mãe dela. Ela já anda agora toda bem vestida, só na escova, já pintou o cabelo de loira. Senhoras e senhores, ela vem aí para receber os aplausos do público. As pessoas acham que você não tá aqui, não. Fala bom dia, hein? Bom dia. Tá vendo aí? Vem aí, Jussiane Muniz, Santana Quebra Copo. Olá, Quebra, bom dia, Quebra Copos. Tudo bem, Ju? Como é que vai? Tudo bem? Fala, tudo bem? Tudo bem. Dormiu bem ontem? Dormiu só ou dormiu com alguém? Dormiu só na sua casa, não foi? Muito bem, Quebra Copos, obrigado. Senhoras e senhores, vem aí o próximo. Ele nasceu lá no Monte Pascoal. Ele é um dos mais queridos da nossa emissora.